clique, claque. Vamos, que o som não pode parar como sempre. Você não, mas, sabe como isso funciona. Concorda legal comigo? Vamos no refrãozinho? Vamos lá. Assim que eu tem quero que ouvir ser mais uma. Muito bom. Cadê o baixo? Eu quero ouvir. Me diz aí. Agora sim, agora sim. Funk original, rap nacional, lindo demais. Eu posso. Por favor, só chegar. Tic-tic-clac, nem se mexe. Novamente a história se repete. Eu ouço choros, gritos, lamentações. Por todos os lados vinham as multidões. No meio dessa guerra sou apenas mais um, rimando a redundância, cada um pro cada um, tentando se salvar pro bicho não pegar. Não pensa, faz coisa errada só pra se complicar. Cai lá dentro mais um sofrimento. Aprendo um mapa de besteira, depois sai pro arrebento. Mas a sorte acaba, surpresa desagradável. Fui achado num buraco cheiro, insuportável. Morreu mais uma vítima do país da fome. Vida puta nem deu tempo de fazer um nome. No desespero a molecada cai no crime. A situação de miséria é quem define a vontade de cada um pra sobreviver num lugar que pra muitos não tem muito o que fazer, a não ser bater de frente com o sistema e tal. Político, jurídico, militar, criminal. Guerreiro com guerreira sempre em zigue-zague. Sobrevivência é manchete sempre em destaque. E quando pergunto pra que serve tanto destaque assim, fica reclamando, fica falando a vida é assim, enfim. Pra resumir muito bem. Cuidado com as armadilhas que a vida tem. Assim que é, enquanto isso, você fica aí pensando se aprende ou não, sua cara é continuar nessa situação. Ah, clique, cleque, nem se mexe. Clique, cleque, nem se mexe. Clique, cleque, nem se mexe. Clique, cleque, nem se mexe. É com você, meu irmão. Chegar. Vai. Assim, ó. Clique, clique, nem se mexe. Novamente a história se repete. E sem final feliz sou eu quem falo, Smack. E vim pra te dizer que querer ser é se iludir. Quem sou eu? Dexter! O mundo que viveu. Mas te digo, a meu, a pena não valeu. Veja bem, o crime tem seus atrativos, sim. Mas o fim pode não ser tão atraente assim. O bang é louco, mais louco do que você pensa. Não demora tanto tempo pra entender que não compensa. Tá ganhando suave. Lindo, elegante. Depois da cena triste, o prejuízo é gigante. Sobrou um qualquer, subiu, vai pro gravata. Meus pêsames, você perdeu o ouro e a prata. Pega sua calça, seu jaleco e fica ali. Aonde? Vai descer pro R.O., pega a fila, vamos aí. Ah, a partir de agora, se tornou só mais um réu. Ave Maria. O número a mais registrado no papel, respeitado entre os manos. Talvez, pode até ser. Você colhe o que planta, o ditado faz valer. Vão exigir de você disciplina, educação, regras, leis do campo de concentração. Não, então, não. Tá preparado, irmão? Pense bem, mas não esqueça sua família que sofre também. Quem não tem. Faça mal ao extremo. E são horas de viagem, cansaço, veneno. Porta de cadeia, só bochicha, irmão. Eu tô ligado. Mas tratos é mato, só humilhação, sofrimento constante por tempo indeterminado. Essa é a conta de qualquer condenado. Pode crer. Não precisa ser assim, só depende de você. O que tá em jogo, tá aí de é viver ou morrer. Clique, clique, vem se mexe. Legal. Clique, clique, nem se mexe. Clique, clique, nem se mexe. Clique, clique, nem se mexe. Só você pode mudar, né? Ah, cada um muda a sua memória. Assim que tem de ser. Que não foi o que eu falei. Honra pra mim. Tem que fazer? Sim, sim. Aqui ou lá, ou em qualquer lugar, tamo junto, nacional. Muito obrigado, Thaís, meu parceiro, meu irmão.